Boa tarde, meu filho. Salve o caboclo, Pena Branca. Salve, meu filho. Como você está? Graças a Deus, bem. Satisfação enorme falar com o senhor novamente. Minha satisfação, meu filho. Esse é o Pena Branca. Então, antes da gente começar, a gente tem percebido que muitas das pessoas têm a ideia da espiritualidade mais na cabeça do que no coração. O senhor tem notado isso? Como se o crescimento intelectual pudesse de alguma forma prejudicar a tua sensibilidade. Não existe conhecimento sem passar pelo filtro do coração. A forma de transformar conhecimento em sabedoria é passar o conhecimento pelo filtro do coração. Infelizmente, dentro do que vocês chamam de elite cultural, existe uma grande parcela de pessoas não muito afinizadas com a ideia de espiritualidade. Eles acham que tudo só é possível ou passível de explicação pela ciência. Só que eles se esquecem que a própria ciência no passado se contradisse muitas vezes. E eles se esquecem que a ciência nada mais é que um passo dentro dos vários passos que a humanidade dá no autoconhecimento. Então, para as pessoas que acham que só a ciência tem a resposta para todas as coisas, eu venho com uma pergunta. Eita. Peça à ciência que explique o que é o espírito. Peça à ciência que explique o que é a alma. Peça à ciência que explique por que todo este conhecimento acumulado ainda não resolveu metade dos problemas do mundo. Só isso, meu filho. O senhor, então, é como vamos chamar assim, um avatar, mas um espírito assim, com uma visão mais ampla da nossa realidade. O senhor percebe, então, que a ciência em si, ela foi dada para o progresso da humanidade, mas existem interesses obscuros que impedem que ela seja o que foi criada para ser. São vários aspectos relativos a isso. Se você entender que a ciência é, vamos dizer, escrava de uma indústria, ou seja, se ela presta serviços a uma indústria, então ela tem um dono. Essa ciência, ela não é uma ciência neutra, como se Claro. gostaria de ser. Sim. E os donos dessa ciência vão usar toda a mídia e todo o marketing possível para vender esta verdade absoluta, que eles acham que é absoluta, que a ciência descobriu ou desvendou para justificar uma prática comercial. Então, isto não é ciência, isto é pseudociência. Todo tipo de progresso, seja ele material ou espiritual, que esteja, vamos dizer assim, servindo a um dono, está errado. Eu já afirmei em entrevistas anteriores É verdade. que não estamos mais no tempo de gurus e nem de donos do saber. Se você quer ser um bom cristão, dissemine o conhecimento que faz sentido no seu coração. Esta é a melhor forma de contribuir para que a pessoa ao seu lado possa ter uma consciência maior. Quanto a esta ciência oficial, digamos assim, ela tem dono, então desconfie dela. Nossa, parece que o progresso verdadeiro é aquele que vem da massa, né? Quando o povo toma consciência do seu papel na sociedade e contribui de uma forma descentralizada. A consciência popular, vamos dizer assim, eclode nos momentos em que existe uma ruptura com sistemas antigos, sejam sistemas políticos, econômicos, porque eles não atendem mais os anseios, vamos dizer assim, desta população que atingiu um nível X ou Y de consciência. Então, quando eu digo que os sistemas políticos, financeiros e até os sistemas de governo vão ruir, é porque hoje já não atendem às necessidades da grande maioria da população, que aos poucos vai se libertando dos grilhões e das dependências e entendendo que não tem que ter nenhum tipo de dono, que não tem que servir a nenhum tipo de governo, que não tem que servir a nenhum tipo de ideologia. Então, se eu posso lhes dizer alguma coisa, é que é chegada a hora de cada um ser seu próprio dono, mas sem perder o fundamental que é o amor ao próximo. Talvez o ensinamento cristão mais importante é não faça aos outros aquilo que você não quer que façam consigo. Se todo mundo respeitasse isso, que é um ensinamento muito básico, mas muito sábio, o mundo seria muito diferente. Numa outra ocasião, tivemos a oportunidade de falar com um guia espiritual da sua mesma linhagem, um Pena Branca, e ele até citou, num assunto diferente, que existem limites impostos à sociedade humana, pela sociedade humana, como se existissem duas sociedades diferentes, e que causa para uma prisão que a outra acaba até sofrendo, achando que está por cima, mas fica também limitado. Todo mundo perde. É assim. Porque, na verdade, vocês todos fazem parte da mesma consciência coletiva. Existe uma alma planetária. E, embora existam essas classes sociais que, de alguma forma, são justificadas pelos sistemas que já mencionei anteriormente, no fundo, as pessoas sabem quando estão prejudicando o outro. Será que eu, em plena consciência, posso desfrutar do meu iate, da minha vida de luxo, sabendo que o que eu gasto por dia seria suficiente para alimentar 1.000 pessoas num país pobre da África, por exemplo? Como alguém com um mínimo de consciência pode levar uma vida dessas e ser feliz? Se felicidade, se dinheiro fosse sinônimo de felicidade, não existiria no mundo tanta depressão, né, meu filho? E se você fizer uma pesquisa com as classes mais, vamos dizer assim, abastadas materialmente, talvez sejam as mais pobres, emocionalmente e espiritualmente. São casos e casos de depressão e de falta de sentido para a vida. E, supostamente, essas pessoas têm tudo, na verdade. O que lhes falta, na verdade, é encontrar, vamos dizer assim, o resto de consciência crística que existe, clamando por se expressar nessa alma. Porque todos são filhos de Deus, apenas alguns estão mais cegos. Esta é a realidade, meu filho. Alguns espíritos chamam a atenção para uma ideia de que existe uma transição em andamento e o tempo de viver na hipocrisia, escondendo a maldade que ainda gosta de praticar, está chegando ao fim. O que o senhor tem a dizer sobre isso? O tempo da maldade vai chegar ao fim quando as pessoas perceberem que nenhum movimento que façam deixa de ser contabilizado nos anais akáshicos do universo. Quando as pessoas perceberem que cada ato desperta algum tipo de consequência, que cada maldade, cada falta de respeito com o outro, com o meio ambiente, com o planeta, significa, na verdade, uma falta de respeito consigo mesmo. Então, a transição planetária tão decantada significa que os sistemas que dão suporte a esse sistema de mentira, de relações sociais falsas, de sistemas políticos e econômicos criados simplesmente para submeter as pessoas mais ignorantes, não foi capaz de conter a infelicidade, a desarmonia e a tristeza do mundo. Então, para que volte a reinar a alegria divina, para que volte a reinar o Cristo, é necessário que isso tudo vá por água abaixo algum dia. E quando digo por água abaixo, isto é verdade. Porque muitos continentes, ou parte deles, desaparecerão sob o jugo das águas. E muitas terras serão estremecidas, porque o próprio planeta está cansado de ter uma raça parasitária sugando tudo o que é possível e não devolvendo absolutamente nada. O planeta é uma célula viva do universo, assim como vocês são uma célula viva do planeta sem consciência disso. Pelo menos, neste momento de ruptura, neste momento de desespero, em que as realidades todas vão ser subvertidas, em que o dinheiro não vai ter valor, e que vai ter valor é uma mão amiga e um abraço. Nesse momento, a realidade começa a ser mudada. Porque aí sim o Verbo Divino vai se instalar no planeta novamente. E vocês vão receber a ajuda daqueles que anos seguem vocês e observam tristemente ao longo a distância, cada um dos passos que vocês dão em falso, meu filho. Então, nada permanece às escuras, aliás, nada jamais ficou às escuras para vocês, os espíritos, mas nada permanece às escuras por mais tempo que vocês acham útil para as provas do coletivo. A espiritualidade tem um plano, um cronograma de acontecimentos. Mas você tem que entender que a própria consciência do planeta, quando se fala em final dos tempos, ou transição planetária, ou grandes catástrofes, o próprio planeta vai atrair automaticamente, magneticamente, para esses lugares, as consciências que estão fora de sintonia com o que é necessário, com a energia do amor crístico que será dominante na próxima etapa desse planeta. Então, sim, haverá um expurgo. Sim, esse expurgo é necessário. É como se você tivesse um ferimento e esse ferimento juntasse muito pus. Esse pus tem que ser tirado para que novamente o tecido possa se recompor em novas bases, limpas. A nova humanidade, meu filho, vai ser uma humanidade limpa de coração. Talvez isso seja a coisa mais difícil para vocês. Por isso, essa quebra de paradigmas vai ter que ser radical. Porque os donos do poder não vão querer ceder este poder para a grande maioria do povo à toa. Os grandes cartéis não vão abrir mão do seu poder à toa. Então, para que isso tudo possa ser destruído, é necessário que exista uma ruptura mais forte. E isso só vai acontecer quando o próprio planeta der resposta a essas consciências faltosas, essas consciências desrespeitosas com a vida de si mesmo e dos outros nesse plano. Então, existe aí um condicionamento repassado e, de certa forma, aceitado pela maioria que convenientemente vive na ilusão. Sim. A César o que é de César? Mas o que pode ser feito, então, para que se desperte a unidade que hoje nos ouve? O chamado vai vir de dentro de cada um. O que vocês, enquanto irmãos, podem fazer é pura afinidade. Trazer para os círculos de conhecimento e do autoconhecimento aquelas pessoas com quem vocês, vamos dizer, mantêm relações mais próximas. Mas entenda que cada um tem seu processo. Porque muitas vezes, aqueles mais, vamos dizer, desconfiados ou mais céticos, são aqueles que no fundo têm mais medo, meu filho. Porque a humanidade está tão petrificada nos valores materiais que se qualquer coisa acontecer, eles não saberão o que fazer. Então caberá a vocês, espiritualistas, caberá a vocês, pessoas que têm outros valores, valores em harmonia com Cristo universal, valores em harmonia com a energia amorosa do universo, poderem dar estender uma mão neste momento. Porque estas pessoas, a partir do momento que perderem materialmente, vão ficar desesperadas, achando que tudo acabou. E na verdade, filho, todo fim é um grande recomeço. E assim será. Ei, seu Pena Branca. É uma satisfação enorme falar com o senhor novamente, viu? Mesmo. Olha, o senhor está fazendo referência a uma responsabilidade pessoal que não se apaga do nosso espírito e que fica registrado em algum lugar. Sim. Certo. E que, dependendo... Como é como se cada um de vocês tivesse talvez um chip, como se fosse um localizador. Deus, isso é extrema bondade, colocou em cada um dos seus filhos, em seus espíritos, um mecanismo de volta ao lar, caso eles se percam. Então todos vocês, impreterivelmente, independentemente das escolhas que façam nesse plano ou em outros, ou necessariamente voltar a ele. É melhor voltar pelo próprio aprendizado, Mas se ainda assim vocês forem renitentes, terão uma segunda, uma terceira, uma milésima chance, porque todos são filhos de Deus e, como ele mesmo disse, são feitos à sua imagem e semelhança. Portanto, ao respeitar o seu lado divino, ao se considerar o grande criador do universo, pensem que vocês têm na sua divindade o rastreador para voltar ao lar, meu filho. Cada um de vocês um dia vai se encontrar com seus feitores. Cada um de vocês um dia vai se tornar o feitor de outras almas. Cada um de vocês um dia vai criar outros planos, outros mundos, outras galáxias. Cada um de vocês, em algum dia, vai ser Deus de alguma forma. E nesse momento, quando essa profecia se realizar, você vai entender que naquele momento em que você era apenas aquela fagulha encarnada num planeta primário de terceira dimensão, todo o conhecimento e todo o amor que você acumulou terá sido fundamental para você ser o grande criador de mundos que você se tornou, meu filho. E também, muito bom, o senhor também falou sobre expurgo. É, a gente pode associar essa ideia de expurgo a exílio para outro planeta? Essa noção é muito simples. É como se vocês estivessem frequentando uma escola Terra e essa escola Terra vai lhes dar uma prova final. Quem não passar, meu filho, não vai ser admoestado. Quem não passar vai receber uma segunda chance, mas vai ter que mudar de escola, filho. É muito simples isso de entender. Ou seja, o planeta que vai mudando de consciência junto com vocês, quando passar por uma dimensão onde as coisas são mais fluidas e você tem acesso a mais conhecimentos, não vai suportar pessoas ou mentalidades ou consciências que estejam amesquinhadas pelas experiências que tiveram. As experiências devem ser um fator motivador de crescimento e não de amesquinhamento. Eu estou aqui recebendo uma intuição para passar para o senhor uma imagem, e o senhor confere se tem fundamento. É, por conta dessa elevação em vibração, então as pessoas que estão, vamos dizer, por assim dizer, mais densificadas, estarão mais em sintonia com realidades mais densificadas. E aí, então, entraria essa história que muitos falam desse planeta chupão, que não vai levar encarnado nenhum, mas vai oferecer aos espíritos que se sintonizam com a densidade dele uma nova escola. Essa noção de planeta chupão é uma noção muito importante. Vamos dizer, não gosto muito desse nome, chupão. Vamos, é compreensível para a limitação das pessoas que forjaram esse termo, mas vamos dizer que, por ressonância consciencial, existe um órgão, um planeta, que não é um planeta físico, ele é um planeta etérico, que faz o papel de sanitarista. Ele vem e limpa tudo aquilo que precisa ser limpo. Ele vem na rasteira dos grandes processos planetários. Então, isto já aconteceu neste planeta, meu filho, várias vezes. E novamente, quando a prova final for aplicada e aqueles alunos que não conseguirem passar forem atraídos para um nível de consciência que seja afinizada com o que eles acreditam, digamos assim, este planeta virá resgatar. Eles ficam, como eu posso lhe dizer, como se fossem em invólucros ou em cidades astrais, que vocês muitas vezes chamam de cidades umbralinas, presos a determinados valores e não conseguem se libertar. Então, este planeta que vem fazer esta limpeza por atração, vai limpando, vai chamando, vai atraindo para si todos aqueles que não conseguiram entender a nova graduação consciencial do planeta. Isso é feito de forma natural. E eles vão ser, esses espíritos serão novamente preparados para reencarnar em planetas mais primitivos ainda, para que possam de novo recomeçar sua jornada de aprendizado, meu filho. É como se dizer, a todo mundo foi dado e está sendo dado, dada a chance, a oportunidade. E várias oportunidades. Imagine quantas encarnações esses espíritos já não tiveram neste plano. Entendi. E aí, nesse caso, o papel do Brasil no desenvolvimento da espiritualidade da humanidade. Esse é um tema que me é caro, por isso pedi que este moço me lembrasse disso. Tá, vamos lá. O Brasil vem sendo preparado já há muito tempo. E se vocês pararem para pensar, por que certas manifestações espirituais têm tanta, vamos dizer assim, ressonância neste país, vocês vão entender o que eu estou dizendo. O Brasil está sendo preparado para ser o grande acolhedor, a terra prometida. Vocês, nesse país, serão os novos hebreus. Vocês poderão receber aqueles que, devido às grandes dificuldades, por causa das atribulações que vão afetar o planeta, vão estar num grau de desespero muito grande. Essas tribulações vão afetar principalmente aqueles países com alto grau de desenvolvimento material, mas baixíssima espiritualidade. O papel do Brasil é o de resgatar a espiritualidade, é de resgatar o amor crístico nessas criaturas que, pelo materialismo exacerbado, se esqueceram de Deus, meu filho. Então, eu sei que vocês têm seus problemas econômicos, políticos, como todos os outros países também estão, mas os espíritos que encarnam, que vêm encarnando no Brasil, trazem consigo uma pureza e uma capacidade de conexão com este divino, com este amor crístico, que nenhum outro país do mundo tem. Junte-se a isso, a formação cultural do brasileiro, que lhe dá uma noção de nacionalismo muito fluida. Então, ser brasileiro é ser absolutamente tudo. Aqui será bem-vindo o americano, aqui será bem-vindo o francês, aqui será bem-vindo o chinês, aqui será bem-vindo todo aquele que quiser encontrar uma nova pátria. E, de certa forma, isso já foi escrito, o Brasil, durante este período mais agitado das mudanças planetárias, será mais protegido ou preservado do que vários outros países. Então vocês terão os recursos e vocês terão território para colher as sementes da humanidade que virá. É isso, meu filho. O Brasil é um país olhado com muito carinho pela espiritualidade. Não é à toa que aqui a espiritualidade encontra terreno fértil para se manifestar. Este diálogo que estamos tendo seria provavelmente impossível se estivéssemos na Alemanha. Nossa. E dizem que num livro chamado Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o senhor citou que já escreveram sobre isso. E como o senhor também falou que já não é de hoje que esse plano está em andamento, na história do Brasil a gente percebe que se reuniu, como o próprio livro diz, os sedentos de justiça divina, que são os degredados, os simples de coração, que são os índios, e os humildes e os aflitos, que foram os escravos, para a formação da alma coletiva de um povo bem-aventurado por sua mansidão e fraternidade. É por aí? Sim, senhor. E entenda também quais são os arquétipos de formação da Umbanda e por que a Umbanda encontrou em solo brasileiro as condições para se desenvolver. Solo Entende a fértil. conexão agora? Sim, Esta é a relação. Você pega três povos, você cria um amálgama, preservando o que cada um tem de melhor. E você consegue criar dentro desse país gigante, apesar de todas as suas injustiças, um grande coração. E principalmente, uma falta de orgulho, que é o que sobra nos outros países. Então, o Brasil ainda é imaturo como povo. O brasileiro ainda é imaturo como povo. Mas traz em si a semente do acolhimento, do amor crístico e da espiritualidade, que no momento crítico deste planeta serão importantíssimos para todos aqueles que querem estar na nova terra, na terra prometida. Faça uma analogia com a busca dos hebreus pela terra prometida e vocês vão entender o que eu estou falando. Na verdade, todos os ciclos de renascimento sempre passam por dificuldades. E digo mais, o Brasil ainda vai mudar muito nos próximos anos, no sentido de que vai se consolidar como país, no sentido de que vai ter uma identidade, mas que esta identidade jamais será, vamos dizer assim, vai sobrepujar qualquer outra, ou sentir acima de qualquer outra. Então entenda isso. O Brasil é o celeiro. O Brasil é a pátria que vai acolher todos os desvalidos de todas as guerras, todos os desvalidos de todos os terremotos, todos os desvalidos de todas as maltemperanças ambientais que procurarem um novo lar. Vocês vão receber essas pessoas de braços abertos. Pode ter certeza disso. Não será um processo fácil, porque não haverá recursos. Então, muitas vezes, vocês vão ter que aprender a dividir o pão novamente, que é uma coisa que as pessoas esqueceram. Existe uma falsa noção de sobra, existe uma falsa noção de excesso, porque tudo que sobra e tudo que é excesso é desperdiçado. Quando não houver campos para se plantar, quando não houver dinheiro que baste para se comprar comida, você vai voltar a entender o que é o significado da palavra solidariedade e compartilhamento. Essas pessoas que têm muito mais que vocês materialmente, espiritualmente, não têm quase nada. E vão reaprender com vocês o que é partilhar o pão, o que é beber da mesma taça de vinho. E vão dar graças a Deus de estarem vivos, meu filho. Então, o papel do buscador espiritual, espiritualista, do médium, sobretudo, trabalhador, nas searas da mediunidade, seja na Umbanda, no Espiritismo, qualquer religião, ele está num momento de consolidar os seus valores e fortificar suas estruturas. Sim, senhor. É o momento principal de autoconhecimento. Porque quem se conhece bem, meu filho, não titubeia na hora de ajudar o outro. Porque não acha que o outro é competição. Não existe ego. Porque cada um é cada um. Então, eu deixo esse recado para todos aqueles que trabalham na seara da espiritualidade, independentemente do credo que sigam ou da escolha que tenham feito para desenvolver a sua espiritualidade. Apaguem seus egos. O ego é importante para ensinar vocês como sobreviver neste planeta. Mas para que vocês aprendam a amar de verdade, o ego é desnecessário. Apaguem seus Certo. Como diariamente a gente pode se esforçar na direção de apagar o ego? Eu acho que a lição mais importante, meu filho, é você entender que tudo que te afeta, afeta o outro. Então, quando você tiver esse amor, quando você tiver a consciência de que tudo é uma coisa só, que o outro é só uma versão diferente de você mesmo, seja alto, baixo, magro, gordo, homem, mulher, não importa. Somos todos um, porque somos todos o Espírito encarnado de Deus. Quando você começar a respeitar o outro pelo que ele é, e quando você começar a admitir o que você é, você vai começar a entender que o ego simplesmente atrapalha a sua compreensão da tua verdadeira natureza divina. O ego é importante, já lhe disse, para que você consiga sair à rua e trabalhar e pagar suas contas e entender como funciona o jogo nesta dimensão. Mas quando o ego serve para lhe dizer que você é superior, para lhe dizer que você é melhor, para lhe dizer que você tem que se isolar e que o outro é sempre uma ameaça, esse ego só está lhe prejudicando. E isto acontece dentro das melhores casas espíritas. Porque existe competição, porque existe maledicência, porque existe deslealdade. O jogo de vocês nesse plano é aprender com o outro. O outro é seu espelho. Existem afinidades maiores, existem afinidades menores, e existe falta de afinidade. Isso é natural que seja assim. Mas o que não pode existir, meu filho, é deslealdade. O que não pode existir é maledicência. O que não pode existir é o julgamento. O que não pode existir é você rotular o outro. Isto ainda dentro das próprias casas que se dizem espiritualizadas, dentro das próprias consciências que se dizem cristãs, ainda está muito longe de acontecer. Então, se eu tiver que lhe dar um conselho, policie-se mais, julgue menos, fale menos e ouça mais. Falar menos e ouvir mais. Sim, senhor. Bom, voltando ao processo de limpeza dos condicionamentos filtrados pelo nosso subconsciente, que hoje aí expressamos muitas vezes sem ter a percepção de que fazemos, como a vontade, de repente, de fazer sexo mais do que necessário, de ter dinheiro mais do que necessário, ou da busca do entretenimento. Como a gente neutraliza isso? O que o senhor tem a dizer sobre essas coisas? Eu acho que o maior aprendizado é a exposição a essas realidades. Não adianta você dizer para uma pessoa que nunca comeu, vamos dizer, um prato raro, que aquilo não tem importância nenhuma, que não tem sabor nenhum. Então, é importante que vocês tenham as experiências necessárias para que possam dizer de coração pleno e de mente satisfeita, isto não me serve. Porque somente aqueles com altíssimo refinamento espiritual, e dentre vocês encarnados, são pouquíssimos, têm a habilidade de fazer essas escolhas segundo os padrões da espiritualidade maior. Se vocês têm uma vida terrena, vocês devem experimentar o que é possível dentro desta vivência humana neste plano. Até muitas vezes se fartar dessas coisas, porque ao fartar-se disso, você vai estar se inoculando para essas coisas. Não adianta dizer para uma pessoa que ela não deve fazer sexo, porque se ela tiver aquela vontade e ela não fizer, ela vai se transformar numa pessoa má, porque ela é insatisfeita. A insatisfação gera muito mais problema do que a satisfação exagerada. A satisfação exagerada gera problemas para a própria pessoa. A insatisfação gera problemas para o mundo. Isso em relação a todas as paixões humanas, meu filho. Todas elas. Então, se você não tem a maturidade espiritual para fazer as suas escolhas com equilíbrio, se você ainda está, vamos dizer, no começo da seara da sua vida, se você ainda está descobrindo, se dê a oportunidade de experimentar. Mas mais do que isso, pergunte a si mesmo no que isso te transformou numa pessoa melhor. No que isso te transformou num melhor cristão. No que isso te transformou num ser mais espiritual. E principalmente, no que isso vai te ajudar a ser o irmão querido daquele ente que está precisando, meu filho. Se você tiver resposta sim para tudo, a sua experiência terá sido válida. Caso contrário, você só se degradou. E aí? A escolha é sua. Hoje o senhor parece que veio com além das saudações, naturalmente, da linha do Caboclo Pena Branca, com um convite para que a gente possa despertar e viver sem pobreza, sem miséria e sem discórdia. É isso? Ninguém prega a abstinência de nada. Pregamos o equilíbrio de tudo. Na verdade, filho, se vocês escolheram estar aqui, e lembro a todos, todos fizeram um contrato para estarem aqui encarnados. Se escolheram estar aqui encarnados, que aproveitem a vida da melhor forma, porque vocês não vão levar daqui seus carros bonitos, não vão levar daqui os troféus humanos que vocês colecionaram como amantes durante a vida, vocês não vão levar daqui a sua mansão, vocês não vão levar daqui os seus sapatos caríssimos, vocês não vão levar daqui a comida mais cara que você já comeu. Tudo que você vai levar daqui é sua experiência. Quando as pessoas têm esta perspectiva, tudo se encaixa dentro de um quebra-cabeças maior. E assim, quando se muda de consciência, esse quebra-cabeças que pareceu tão grande nessa existência, vira apenas um pequeno quebra-cabeça infantil. E assim, todas essas pecinhas que vão moldando a nossa consciência em evolução são fatores fundamentais para que a gente possa crescer. Portanto, não despreze a experiência humana. Não critique a volúpia, não critique a gula, não critique qualquer que seja o, gosto de colocar isso entre aspas, pecado que o outro estiver fazendo. Porque para ele, isso é um instrumento de aprendizado. O máximo que você pode falar é ajudar essa pessoa a ter consciência, mas não julgar. Em vez de dizer, você está errado ao fazer isso, ou você está abusando ao fazer isso, diga, isso está te fazendo bem? Eu posso te ajudar a entender o processo pelo qual você está passando. Isso, se a pessoa lhe der abertura. Se não lhe der abertura, coloque o nome da pessoa nas suas orações e peça para que os anjos da guarda e os guias, entidades dessa pessoa, possam despertar nela um grau de consciência maior, para que ela realmente use toda a experiência que ela teve aqui para crescer espiritualmente. Se não, terá sido mais uma encarnação em vão, meu filho. Deus não é contra nada. Deus é a favor de tudo. Porque se existe, Deus criou. Então, use todo esse arsenal, toda essa possibilidade de conhecimento, de experiências, para que você cresça nessa vida. É só isso que eu peço. Entendi. Porque às vezes a gente ouve assim, você fica na sintonia da culpa, você entra em comunicação com os trevosos e aí já aí afunda tudo mesmo. Você acaba se tornando um deles. Então, elimine essas palavras da sua vida. Medo, culpa, rancor, inveja. Esse é o verdadeiro umbral. Imagine que se você tivesse que colocar todas essas palavras, todos esses conceitos, dentro de pequenas bolinhas, pequenas esferas, elas provavelmente teriam um peso tão grande, que não caberiam nesse mundo, meu filho. Porque são essas coisas que tornam vocês, vamos dizer assim, apagados pelas trevas. Vocês são seres de luz, só se esquecerão disso. Então não existe, não critique a treva do outro. Porque se aquilo te chama a atenção, é porque dentro de você mesmo você tem aquela tendência. Só que pelo menos o outro teve a hombridade de experimentar e dizer sim. Eu chafurdei na matéria. E você, com todo o seu moralismo infantil, se acha muito melhor. Sendo que você não aprendeu nada. E ele pode ter aprendido uma boa lição. Entendi. A gente, às vezes, além de julgar o livro pela capa, começa ali a história do final para frente, do meio para o final, e aí acho que entendeu tudo. Exato. E se Vocês coloca. gostam de tudo rápido e para ontem. A vida não se processa em dia. A vida não se processa em segunda. A vida é a somatória de cada segundo vivido e bem aproveitado. Aproveitem as vidas de vocês. Vivam no equilíbrio, na serenidade. Vivam no divino que há em cada um de vocês. Busquem a luz para que vocês se livrem das suas trevas, para que na sua próxima encarnação, se ela houver, que seja uma encarnação num lugar mais calmo, ou mesmo numa terra futura, onde vai haver mais equilíbrio, mais amor e, principalmente, menos julgamento. Eu ouvi um interplanetário de Andrômeda dizer que a dor que a gente carrega é equivalente ao amor que a gente não compartilha. O que que o senhor tem a dizer sobre isso? Concordo. O senhor concorda? Concordo plenamente. Porque a dor nada mais é que o dedo na sua ferida. A função da dor não é porque sejamos masoquistas, ninguém gosta de sofrer. Mas a dor é a única forma que nessa humanidade o espírito ou a própria consciência da pessoa tem de dizer para ela, por favor, acorde. A dor, na verdade, é o grande despertador de consciências. graças aos nossos amigos Exus, que acabam, vamos dizer, se incumbido de despertar as pessoas para isso. Então não pensem que o trabalho deles é mau. O trabalho deles é de despertar vocês para as trevas das quais vocês devem se livrar. Tá certo. Quando o senhor fala as trevas das quais temos que nos livrar, o senhor inclui também ainda essa vontade que as pessoas têm de procurar solucionar a realidade interna com feitiço, com curandeiro desvirtuado, ou templo que não se preocupa com princípios sagrados? A minha noção de trevas é maior do que, vamos dizer, a noção de trevas cristã, ou talvez a noção de trevas que diz que todos esses pecados vão te levar para o inferno. Treva para mim é falta de conhecimento. Treva para mim é falta de contato com o íntimo. Treva para mim é medo. Treva para mim é falta de estudo. Treva para mim é preguiça. Treva para mim são todos os pecados capitais. Mas todos tomados dentro de um conceito maior de espiritualidade. Então, tanto é trevoso, vamos dizer assim, aquele que julga o outro porque comprou um carro muito caro, quanto é trevoso aquele que julga o outro porque tem um carro caindo aos pedaços. Então, as duas faces das trevas são sempre, na verdade, uma coisa só. Se eu julgo, se eu me coloco numa posição de julgamento, é porque eu tenho pouco conhecimento do meu próprio lugar. E, na verdade, a noção de amor para a espiritualidade maior, a noção de amor crístico, é aquele que estende a mão, porque todos são iguais, mas não nas suas diferenças. E é bom que haja diferenças. E é bom que haja respeito pelas diferenças. Mas isso parece quase que impossível nesse mundo de vocês, não é, meu filho? Por falar em respeitar as diferenças, o índio, o caboclo brasileiro, ou em geral, sempre teve dentro de si e expressou na sua comunidade uma noção de unidade com a vida. Sim, de respeito pela natureza. Uhum. Como que se perdeu isso e o que pode ser feito para que a gente comece a não viver sem tecnologia, eu digo, mas a colocar a serviço de todos a tecnologia e viver nessa unidade que vocês viviam antes? Muitos desses índios, muitas dessas tribos, inclusive civilizações que hoje já foram descaracterizadas, tiveram ensinamentos com seres do espaço, seres cujos valores eram muito diferentes da humanidade de hoje. E, talvez por permanecerem isolados, eles tenham conseguido manter esses valores de unidade, unicidade, mais do que unidade, unicidade, e principalmente de respeito a natureza, porque a natureza é o que sustenta a tudo. Sem a natureza não existe absolutamente nada, nem vocês estariam aqui. Todos os recursos naturais do planeta que vocês usam para poder comer, para poder se vestir, para poder morar, na verdade são, de certa forma, um abuso ou um mau uso desses recursos. Muitas dessas raças indígenas também foram trazidas de outras orbes celestes. Muitos desses índios não são raças originárias do seu planeta. Foram trazidas para cá, de certa forma, como uma reserva de valor, ou como uma forma de, vamos dizer, museu vivo do que pode ser uma vida integrada à natureza. Novamente, aos olhos do ocidental, que precisa de tecnologia para absolutamente tudo, esse estilo de vida parece muito primitivo. Mas, se você olhar o estilo de vida de vocês aos olhos deles, vocês é que são primitivos, Vocês se escravizam para poder comprar comida. Vocês se escravizam para poder morar em algum lugar. Vocês se escravizam para uma empresa que pode demitir vocês a qualquer momento, sem qualquer explicação. Vocês se escravizam para poder comer, comprar um alimento que vocês julgam que é adequado, uma roupa que é adequada, um carro que é adequado. Então, se é para perguntar, meu filho, quem é mais primitivo? Nossa. E então vamos dizer agora também falar do que se do pseudo-sábio hoje que se coloca na posição de detentor do conhecimento em detrimento da solidariedade que melhor lhe caberia. A gente ouve dizer que saltos antes facilitam a queda pela incompreensão da nova realidade. Fala um pouco Desculpa, sobre Felipe, isso. não entendi, Felipe. Pode se Vamos dizer assim. colocar. Por exemplo, as pessoas querem dar saltos e viver numa realidade que certamente está no nosso futuro e será cabível, mas que ainda não nos cabe, precisaria de uma transição. Fala dessa transição um pouco e como nós podemos nos aclimatizar para sermos esse novo homem. Vamos dizer que esse novo homem atingirá seu ápice em 1.000 anos. Isso já lhes dá uma noção da distância, em termos terrestres, do quanto ainda tem que ser feito. Posso lhes dizer que os próximos 200 anos serão anos de transformação radical no seu planeta. Primeiro vai haver certamente esse expurgo, depois vai haver a reconstrução do planeta em novas bases. Novas áreas de terra surgirão. Vocês terão contato com nossos amigos estelares. Vocês terão contato com seus amigos intraterrenos. Haverá, na verdade, uma comunidade mundial interligada, baseando toda a sua vida e principalmente toda a sua tecnologia para ajudar o seu próximo. Vamos dizer que nesta fase será a fase em que Cristo descerá à Terra. Eu não falo Cristo enquanto ser vivo, eu falo Cristo enquanto Espírito. Então, depois disso, é que vocês vão começar a ascender. O planeta deve atingir seu próximo ápice do ponto de vista espiritual e tecnológico dentro de 1.000 anos. Então, aqueles apressados que acham que daqui a 10 anos tudo será novo, que o planeta vai estar completamente restaurado, que todas as verdades sujas, todas as formas de manipulação econômica vão acabar, que todos os cartéis vão ser destruídos em 10 ou 20 anos. Não é assim. Vocês todos serão chamados a contribuir para a construção desse novo planeta, para a Terra renovada. Não é? Então, não é fácil destruir para reconstruir. Isso leva um tempo. Então, peço a vocês, meus amigos, cuidem mais de se preparar para o impacto da quebra de todos esses sistemas. E ver se você consegue encontrar força interior suficiente para viver, por exemplo, sem todos esses confortos que você tem hoje. Sem o carro bonito, sem a casa confortável, sem aquele emprego que vai lhe pagar todos os meses. Uma nova economia vai surgir baseada na troca, baseada na capacidade. Um novo sistema de governo vai surgir baseado no conhecimento e no respeito comunitário. Só que tudo isso precisa, o sistema antigo precisa ruir antes para que essas coisas comecem a acontecer. Tudo vai acontecer dentro do seu tempo. Vai haver muita ebulição nos próximos 50 anos. Então, quem for vivo, verá. Calma. Preocupe-se só em, vamos dizer, colaborar com seu espírito. Preocupe-se apenas em burilar a sua consciência. Ao fazer isso, você vai estar ajudando muito, porque quando for chegado o momento de estender a mão, você precisa ter certeza de que você é uma consciência plena. E na luz. do jeito que o caboclo fala, quem ouve diz assim: ah, então só de eu me melhorar, até parece que eu vou ajudar o mundo inteiro. É assim, seu caboclo? Sim, senhor. Tanto do ponto de vista prático quanto do ponto de vista conceitual. Porque entendam, o que é uma coletividade planetária? É um Não é a agregado, somatória de cada um de vocês? sim, de individualidades. Se eu for uma pessoa melhor, eu não estou transformando tudo. Nossa. Então entenda isso. Ninguém espera grandes transformações. Os avatares que vão vir cooperar com vocês têm um papel definido por eles. Mas você, enquanto ser humano encarnado, normal, repense seus hábitos de consumo. Repense seus valores no dia a dia. Veja como você trata seus familiares. Reveja como você trata seus subalternos. Veja como você trata as pessoas que pensam diferente de você. Veja o quanto você acredita em todas as besteiras que a mídia coloca na sua cabeça, em todas as mentiras falsas plantadas pelo poder econômico, em todos os remédios milagrosos desenvolvidos pela indústria farmacêutica com o único fim de ganhar dinheiro. Comece a pensar nessas coisas. Às vezes me assusta um pouco ver a facilidade com que vocês são manipulados. Basta comprar uma revista no fim de semana. E na segunda-feira você já se acha a pessoa mais consciente politicamente. Você já se acha a pessoa mais sapiente em relação aos novos avanços tecnológicos. Tudo isto é besteira. Tudo isto é conhecimento relativo. Tudo isto é conhecimento preparado e dado para vocês de graça, porque os grandes sistemas econômicos querem que vocês acreditem nisto. Não existem governos autônomos no mundo. Todos têm servos. Todos atendem aos interesses maiores. Então, não sejam burros. Vocês já têm. Vocês que se dizem tão espirituais e tão conscientes. São os primeiros a seguir qualquer tendência de moda. São os primeiros a seguir a repetir o mesmo jargão que saiu, por exemplo, no noticiário. São aqueles que vão pegar uma mesma frase, uma mesma foto, que acho que ilustram, de certa forma, a realidade, e vão repetir exaustivamente aquilo. Então, senhores espiritualistas e conscientes do mundo, por favor, tomem mais consciência sobre as verdades que não estão aparentes no mundo. Perguntem a quem vocês estão servindo, quem eu amo de vocês. Quando vocês estiverem servindo alguém, tem algum problema. Porque a única pessoa que vocês devem servir é o seu semelhante. No sentido de estar disponível para ajudar a qualquer momento. Esse é o verdadeiro amor crístico. Eu não tenho que trabalhar como escravo para manter mansão de donos de grandes empresas. Eu não tenho que consumir certas roupas para manter ricos os donos das fábricas. Eu não preciso de nada disso. Vocês vivem dentro de um sistema que deixa vocês cegos. O sistema capitalista ocidental conseguiu se transformar numa ideologia tão sublimada que vocês caem como patos em todas as armadilhas. E mesmo quando criticam, ainda assim vão cair nas mesmas armadilhas. Por quê? Porque ninguém consegue pagar o preço da independência. Então, antes de criticar, veja se você consegue ser independente. O mundo que virá quer pessoas independentes, mas quer pessoas de bom coração, pessoas generosas que saibam compartilhar. Pare de servir aos grandes donos do poder. Pare de ser egoísta e pensar apenas nos seus prazeres fúteis momentâneos. E pense no que você pode ajudar aquele que está do seu lado. Não precisa nem ser materialmente. Pode ser com uma palavra, um sorriso, um abraço. Às vezes, um sorriso cura muito mais que um remédio caríssimo. Eu não sei se foi na Bíblia onde disseram que sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Daí um já falou: ah, sim, quem é que pode se salvar? E aí, ouvindo o senhor, às vezes uma pessoa pode até dizer: ah, se para ser independente depende de estar no mundo e não ser do mundo, Quem é que pode se salvar? Fala um pouco do desapego, do desinteresse, seu Pena Branca. Desapegar-se das coisas materiais não significa que você não possa tê-las. Significa que você vai dar a elas a importância relativa que elas têm. Elas servem como meio de aprendizado e não como fim em si mesmas. Eu não sou contra as pessoas que têm esses bens materiais. Não sou contra a riqueza, não sou contra nada. O que eu sou contra é contra fazer ou transformar a sua vida, que é bem maior que essa, num objetivo único de acumular bens materiais, a qualquer preço e a qualquer custo, pagando com a sua saúde, destruindo suas relações familiares, destruindo o seu lado, vamos dizer, mais humano. Então, está na hora de resgatar a humanidade naquilo que ela tem de mais bonito, que é o amor. Não entendo o amor como um amor romântico, como um amor de casal. Entendo o amor como desapego a si mesmo, a disponibilidade de atender o outro naquilo que lhe for necessário. É só isso, é muito simples. De que adianta ter um carro bonito e ficar trancado dentro desse carro, 3 horas no trânsito? De que adianta morar numa mansão e ficar sozinho, escondido em depressão? Porque ninguém nem vai te ligar? Pense nessas coisas. Realmente. Comece a dar valor para o que realmente tem valor. Não é? Deste mundo, volto a repetir, nada se leva a não ser a experiência que você acumulou. Então, se os bens materiais são meios de lhe dar experiências, que os tenha e saiba valorizar. Só isso. Se você usa os bens materiais como uma forma de se separar do mundo, uma forma de se sentir superior, ou como uma forma de se fregar na cara do outro que ele é inferior, você só está cavando seu próprio buraco. Então é tipo uma imunidade falsa de uma tranquilidade ilusória que mais cedo ou mais tarde vai ficar evidente para a própria pessoa, ela vai ter que abrir mão daquilo. Sim, senhor. E depois as pessoas reclamam quando invadem uma mansão. Um bandido invade uma mansão e quer levar tudo e mata as pessoas. Você entende como essa noção de segurança é totalmente falsa? Não estou justificando isso, embora seja justificável pelas condições socioeconômicas que vocês vivem. Mas o que eu estou lhe dizendo é que existe, por parte de certa classe média do mundo, uma falsa noção de segurança. Como se simplesmente morar bem, ter um bom carro e poder fazer uma viagem por ano seriam, vamos dizer assim, os pontos altos da vida nesse planeta. Será que é isso mesmo? Tá certo. É como se o senhor dissesse, o chamado é para todos. Atende quem quiser. Tá certo, mas ninguém vai ficar isento da responsabilidade, porque já começa nesse mundo viver as subsequentes consequências. Certamente. Graças a Deus. Seu Caboclo, passa pra gente, por gentileza, então, uma mensagem final, já estamos nos aproximando do fim. Para vocês, brasileiros, que me ouvem, abram seus corações para o mundo, mas nunca percam a forma singela, caridosa, o amor que vocês têm para dar para o mundo. Porque esse amor vai ser cobrado no futuro. E quem não estiver preparado para oferecer isso, vai ser cobrado duramente. Todo planejamento espiritual foi feito no sentido de assegurar que nesse país encarnassem espíritos que pudessem dar alento a irmãos que vão sofrer muito em outras partes do globo. Vai chegar um momento em que as pessoas vão ter que estender uma mão ou compartilhar um pão. Talvez um bom exercício para vocês seja fazer isso aqui dentro do país de vocês mesmos, com aquelas pessoas que são menos afortunadas que vocês. Aprendam a compartilhar, aprendam a oferecer um abraço, aprendam a oferecer um sorriso, porque todas essas características são do povo brasileiro. Vocês trazem no registro genético de vocês características de todas as raças do mundo. Vocês trazem no registro genético de vocês o amor de quem perdeu filhos. Vocês trazem no registro genético de vocês o amor de quem passou por guerras. Vocês trazem no registro genético de vocês o amor de quem viu seus parentes sendo destruídos pela guerra. Resgatem esse amor de dentro de vocês, porque as situações com as quais vocês terão que lidar serão exatamente essas que lhe foi, que lhes acabei de descrever. O amor daqueles que tudo perdem e ainda assim precisam sobreviver e entender que existe um amparo do mundo espiritual. Existe um Deus querendo fazer com que seu amor chegue até o coração dessas pessoas. Então, transformem-se em pessoas mais generosas. Julguem menos, culpem menos as pessoas. Culpem menos os políticos e melhorem a si mesmos. Eu vejo muito isso de os políticos, os políticos, os políticos. Quem são os políticos? Se não vocês mesmos? Então pensem, se vocês não querem esses políticos, comecem a ensinar outros valores a seus filhos. Porque tudo isso vai mudando e vai mudando bem rápido. Lutem por um Brasil mais justo economicamente. Um Brasil mais equilibrado, mas principalmente busquem o seu próprio auto-equilíbrio, busquem o seu desenvolvimento espiritual, busquem a tranquilidade de quem tem a certeza que está trilhando o caminho do amor. Porque, volto a dizer, se vocês se conhecem bem, vocês sabem que as trevas não têm espaço na vida de vocês. E se vocês só têm luz na vida de vocês, vocês vão atrair, como seres luminosos, todas aquelas pessoas que de alguma forma foram afetadas pelas trevas da dor, da perda, da guerra e do medo. Que este país se transforme num grande farol de luz para iluminar a espiritualidade da humanidade do próximo século. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade e até uma próxima. Salve. Salve. Acabou com pena branca. Opa! Graças a Deus. Foi legal? Graças a Deus. Tudo bem, Marcos? Como que você está Hoje se eu senti sentindo? que ele estava mais formal, eu acho. Mais formal. Às vezes eu achei que. É, É, né? Às vezes eu não, você achava que. notou? Às vezes eu achava que seu marabô encostava. Seu marabô? É, eu falei, eita, seu marabô deve estar por perto. Não, marabô é muito irônico, né, meu? Ele é diferente. Sim, é bem diferente, né? É Aí bem assim, diferente. só uma imaginação minha. Mas e como é que você se sentiu durante o processo? Muito apagado. É. Muito apagado. Se você me perguntar o que foi conversado, vou lembrar em termos gerais, mas assim, eu vou ter que ouvir para saber. Eu sei que ele queria falar sobre o Brasil e essa história do papel do Brasil e tal. Isso era uma coisa que ele queria falar mesmo, assim. Mas o resto que vocês conversaram, sinceramente. E ele sempre vai pela mesma linha, né? Que é a história de das pessoas melhorarem, de criticarem menos, de não se submeterem às coisas, de terem uma postura mais crítica, né? Sei lá, é o jeito dele mesmo. Mas hoje eu achei que ele estava mais sério. Bom, recado foi dado. Espero que as pessoas gostem, né, meu Graças a querido? Deus, graças a Deus. Foi muito útil. Foi muito útil. Foi muito útil, graças a Deus. E eu quero aí agradecer o seu tempo, a sua caridade de estar se Imagina, prestando querido. a esse trabalho com a entidade para Imagina. que as pessoas aprendam. Quando eles derem algum outro toque, aí eu te falo, a gente faz outro. Graças a Beleza? Deus. Muito obrigado, Marcos. Imagina, querido. Fica com Deus. Beijão. Tchau, Tchau. fica com Deus.